Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos aqui para mais um Deca Drops de notícia. Triste Deca Drops de notícia, sofrido, porque o jogo de sábado foi sofrido em vários aspectos que a gente vai comentar aqui, né? América foi a campo no sábado, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro contra o Atlético no Independência, com o Matheus Cavicchioli, Arthur, que saiu para entrada do Nino Paraíba, Ricardo Silva, Iago Maidana, Nicolas, que saiu para entrada do Marlon, que acabou expulso, Alê, Juninho, Benítez, que marcou os dois gols do América, partidaça do Benítez, que saiu para entrada do Mikael. Não gostei, preferia ter colocado o Elton Paulista ali, tem mais o clima de final e de clássico. Mateuzinho, mal, que saiu para entrada do Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio, que saiu para entrada do Danilo Avelar. O resumo do jogo, o comentário mais completo do jogo, a gente fez no programa do Decadentes, que é no YouTube, que a gente fez ontem. Mas dando um resumo bem rápido aqui, eu acho que o América entrou bem desligado. Acabamos tomando um gol muito cedo, numa falha de marcação e num chute que o rapaz do Atlético, o Pavon, vai tentar mais 15 vezes, não vai acertar nunca. Abriram 2-0, o jogo ficou muito difícil, mas mesmo assim o América conseguiu equilibrar. Fizemos um golaço do Benítez. Depois o Benítez ainda fez mais um gol com um belo passe do Aloísio. E no último dos últimos 30 segundos de jogo, Alê, pelo amor de Deus, Alê, você nem cartão amarelo tinha. Dá um carrinho no Hulk no meio de campo, puxa a camisa do cara. Depois chega o Everaldo, que também não tinha cartão amarelo. Dá um carrinho, faz a falta, gente. Para a jogada. América tem essa mania de não de deixar a jogada prosseguir. Enfim, acabou que depois, antes do terceiro gol, né, ainda o Marlon, numa jogada que nós tomaríamos o gol, o Marlon colocou a mão na bola, acabou por ser expulso. Eu achei bem precipitada a decisão do Marlon. Acho que ali era melhor a gente ter ficado com 3-2 contra e com 11 contra 11, para o Mancini poder até ter mais opções táticas ali do que fazer o pênalti, correr o risco de ter o 3-2 e com um jogador a menos. Mas acabou que demos uma sorte do Cavicchioli. Sorte não, né? Porque o Cavicchioli é um goleiraço. Mas o Cavicchioli pegou o pênalti, mas mesmo assim, você jogar quase o segundo tempo inteiro com um jogador a menos não é fácil, né? Desgastou muito o time. Felipe Azevedo terminou o jogo muito cansado. Mancini teve que fazer algumas substituições ali para conter. E o jogo acabou ficando muito difícil. E nesses 30 segundos finais aconteceu o que aconteceu. Um vacilo, na minha opinião, do Alê. Um volante, alguém que joga como volante, não pode dar aquele espaço para o Hulk. E acabamos por tomar o gol, né? Bom, primeiro falar um pouquinho do pré-jogo, né? Duas coisas sobre o pré-jogo. Primeiro, a imprensa mineira fez de tudo para criar um clima para esse jogo com a tal da placa da véia pilantra da casa do lado. Ridícula a cobertura, porque assim, eu entendo o Iguinho da 98 ou aquele Fael do Alterosa Esporte falarem abobrinhas, porque eles estão eles não estão na figura de jornalista, eles estão na figura de torcedor, aí eles falam o que eles quiserem. Mas as matérias do Super Esportes e até mesmo da Itatiaia, por meio daquele Alexandre Simões, ridículo, né? Faltou a cobertura exatamente do que aconteceu sobre o caso, né? O que era aquela janela? Que ficou parecendo que era uma senhorinha coitada, que tinha uma janela, que não fazia nada, que ficava assistindo seus jogos sentado na sua cadeirinha de balanço, vendo os jogos acontecerem. E não era isso que acontecia, né? Era um bar que acontecia ali. São várias situações que aconteceram com pessoas que passavam pelo estacionamento, uma janela irregular, enfim, né? Já começou por aí. Depois, aí um erro do América, né? Na minha visão, que não é a primeira vez, que tem que ser uma coisa que tem que ser combinada melhor. Estava programada uma rua de fogos para já entrar naquele clima de final, os jogadores sentirem o clima da torcida, que a torcida estava presente, e a rua de fogos foi cancelada bem em cima da hora, ali na Pitangui. Então, de pré-jogo, eu acho que o América já começou errando aí, né? Fora jogo, aconteceu uma situação muito chata, que foi o tal do setor lá que ficou em cima do Portão 6, só com torcedores do Atlético. E sobre isso, o Salum, ele é o culpado, e não é porque eu que estou falando, ele assumiu a culpa, que ele falou que a Federação Mineira pediu as 300 cortesias, que ele forneceu essas 300 cortesias, para aquele setor ali e que ele não esperava que fossem só torcedores do Atlético. Mas eu vou falar um negócio, é muita inocência do Salum, muita, assim, não é possível que ele foi tão inocente assim de achar que a Federação Mineira vai pedir 300 cortesias e que essas 300 cortesias vão cair na mão de chefes de Estado e lordes ingleses que vão ficar ali sentadinhos só assistindo, né? Ele ia chamar o Zema, sei lá quem, governadores e deputados que iam ficar ali numa confraternização no camarote tomando champanhe. Obviamente que isso não ia acontecer, né? Então acho que faltou só um pouquinho da percepção do que acontece num clássico. E para quem que para, na mão de quem que caem esses ingressos, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, bom, já ficou errado ali, que já ficou um clima ruim, né? Uma torcida em cima logo em cima da torcida do América. O pessoal começou a jogar coisas embaixo. A torcida do América, que estava recebendo ali, principalmente depois do segundo gol, né? A chuva de cerveja, copo de mijo e tudo quanto há, foi reclamar com seguranças e com a polícia. E o que que a polícia fez? Desceu o cacete na torcida da América. Assim, é inacreditável. Tem coisas que todo mundo que viu qualquer vídeo, de qualquer ângulo que foi divulgado por aí, vai ver a truculência da polícia com relação à torcida da América, a inaptidão dos seguranças que faziam segurança privada de independência lidar ali com a situação. Por quê? Na parte de cima, as pessoas podendo ficar ali na beira da grade jogando coisas embaixo, e na parte de baixo, as pessoas que reclamam tomam um cacete, pô. Isso aí é inadmissível. E eu acho que, assumindo o erro que o Salão assumiu, no mínimo, o América institucionalmente deveria, de alguma forma, recompensar e fazer alguma coisa por essas pessoas que foram afetadas por esse erro gravíssimo por parte da diretoria do América na liberação desses ingressos para esses animais ali que ficaram jogando copos, etc., na torcida do América embaixo, que ocorreu tudo que ocorreu. Teve americano que apanhou, teve americano que foi preso, né? E muitos totalmente injustiçados, gente que estava querendo. Nos vídeos você via pessoas querendo separar a confusão e tomando cacete da polícia e saindo algemado, né? Então acho que assim, foi ridículo o que aconteceu. Acho que a América deveria se prestar a esse papel de recompensar a torcida de alguma forma, porque inacreditável, assim, tem que reparar de alguma forma quem sofreu os danos que sofreu, ali, crianças super assustadas, etc. E até antes que venham falar, ah, mas tem que ver que no camarote do América também jogaram cerveja na torcida do Atlético. É errado também ter feito isso. Mas algum atleticano tomou cacete da polícia ali no Portão 2? Aconteceu alguma coisa parecida? Eu não vi nada, né? Então, foram situações completamente diferentes ali pelo contexto de tudo o que aconteceu. Então, o resumo do jogo foi isso, né? O pré-jogo, por parte da imprensa, ridículo. Por parte da diretoria do América com relação à Rua de Fogos também, errado. O jogo foi o que a gente já falou. O América não entrou num clima de decisão. Depois foi tomando o clima de decisão. O Benítez brilhou na decisão, no final das contas, fez dois gols. Ficamos com um a menos, tomamos um gol no vacilo do Alê. Alê, pelo amor de Deus, cara, dá um carrinho. Resolve, mata a jogada antes dela acontecer. 30 segundos, cacete, você não tinha cartão. Enfim, acabamos tomando gol. E, durante o jogo, mas fora o futebol, essa questão dos copos de cerveja e truculência da Polícia Militar e da inaptidão dos seguranças para fazer a segurança ali tem que ser destacada. Muito triste o que aconteceu, né? Bom, América agora no Campeonato Mineiro. Volta a campo esse final de semana ainda, né, para jogar contra o Atlético no Mineirão. Temos que reverter ali dois gols de vantagem, né, do pós-jogo ali. Até não vou repercutir muito porque já está grande o Deca Drops, mas os jogadores ainda acreditando, Benítez ainda acreditando. Então tem que acreditar mesmo e vamos tentar reverter para quem sabe buscar esse caneco aí, apesar de que agora ficou um pouco mais difícil, né? E o América volta a campo essa quarta-feira, às 21 horas, no Independência, contra o Peñarol, na estreia da Sul-Americana. Então, semana pesadíssima para o América. Pegando, na minha opinião, né, já de cara em casa, o melhor do grupo, em termos dos times internacionais, né? Acho que o Peñarol é mais time que o Defensa e Justiça, mais time que o Milionários. Então, tem que estrear com o pé direito, né? Tem que fazer o dever de casa, porque esse grupo da Sul-Americana não tá mole, né? Mas é isso, pessoal. Como o jogo é quarta, eu não devo fazer o Decabits na própria quarta, a não ser que aconteça alguma coisa bombástica ali entre entre hoje e amanhã. Ainda faltou falar um pouquinho da vinda do Arthur, mas já está longo aqui. Então provavelmente voltarei apenas na sexta novamente para comentar o jogo do Peñarol e também sobre o jogo do final de semana. Beleza? Se vocês acham que vale a pena, compartilhe com americanos, compartilhe em grupos de americanos, porque o Decadentes é isso, né? Produção de conteúdo de americano para americano. Quanto mais gente chegar, melhor. Beleza? Um abraço pessoal, até a próxima.